Correio Salvador, com Diego no 094, no ponto Tarará, 22, pronto. Voo no 094, autoridade linha, decolar, pista 28, vento 210 graus, no Lula. Livre de decolagem, tá 28, voo no 094. Azul 4207, autorizado para Guarulhos, via Upzulu 10 Taubaté, nível 340. Decola da pista 28, primeira curva à esquerda, saída Nael Leda Motiva. Aciona 5533, frequência do controle Salvador 119.8. Informa que após decolagem mantém proa até 2500 pés e segue com o perfil de saída da AEL. 2007. Correto, Azul 4207. Confirmando após a colagem, mantém força de 1500 pés. E segue restrito ao nível 100, aguardando liberação do controle por solicitação do mesmo. 7, 2007, esquerda, restrito 100, 4207. Vai sair para o posicionamento, botão 3. Maravilha. 94, corrigindo, gol 1864, a sua identificação e a chegada cara e desça para o nível de voo 170, ajustando 095. Controle Salvador, bom dia, voo 1094. Gol 10094, contato radar na decolagem, mantém a proa até 2500 pés, após produzir a saída da bomba para o 370. Mantém a proa até 2500, após produzir a Momo para o 370, gol 1094. 20 graus, no 3 baixo. Sempre pouso 4022. Can 3304, informação CR, confere, prepara a saída da Rambó, aguarda cópia. Escuta. Mente, mantenha o perfil da chegada CARI, aguarde autorização. Eu vou fazer a solicitação diretamente ao controle Ilhéus. É, correção, aguarde. Inicialmente mantenha o nível na minha vela. Do Solas 31 de esquerda, 1-2-1-1, aliás. Esquerda, 1-2-1-1. Alô, 4-0-3. Nosso caso pode falar frente. Seu perfil no 094. Pista 28, vento 2, 0 graus, no 4 mais. E Dax 6, Alfa e Júlia de portão 01. Alfa e Júlia de portão 1. Comunismo canal. Chame centro Recife. Frequência 1251. 1283. Via UPZULU 17 e conforme roda do plano de voo, nível 360. Decola da pista 28. Após a colagem, mantém proa até 2.500 pés. Curva à esquerda, segue perfil de saída arbor. Após arbor, eleva. Transponder 5170 e o controle salvador 119.8. Autorizado 360, Brasília, pelo UPZULU 17, decola 28, mantém proa até 2.500, após a esquerda na arbor, eleva. 5170, transponder 19.8. Correto, TAN 3304, sem para pista de estacionamento. Gente, azul 4207, coordene com a equipe de solo após passagem do embreagem da companhia que irá parquear para no 01, tem que direcionar e pushback e chame táxi. Coordene pushback ingressando a cauda na taxi Índia e chame táxi. Passagem do embreagem. Visual, a gente não zero, não passa. Reporte visual, chama 6200. Yeah. Serve as restrições da carta. Temativo, via da EL, então, pontos desconsiderados e restrições anteriores. 895, autorizado para Guarulhos, via UPZULU 10 e conforme rota do plano de voo, nível 340. Decola da pista 10. Primeira curva à esquerda, saída da El, Leda, Módiva. Aciona 5556, controle salvador 119.8. Informo que após a colagem, mantém proa até 2500 pés e segue com o perfil de saída da El. Chanel 6200. Curva autorizada, pista 28, vento 220 graus, no 29, Chanel 6200. Edson 3895, informo também que por solicitação do controle está restrito inicialmente ao nível 100, aguardando a liberação do mesmo. Chame para posicionamento portão 10. Restrição R4, chame o centro Recife. Frequência 125.45, caso negativo 1285. Certifico acertado, nossa. Bom dia, táxi via Alfa, portante da Juliet. Alfa, reportante da Juliet, 6200. Alô, 4207 para ataque, com 91 a bordo, Ribeirão Preto, 4 horas e 50. Gente, Azul 4207, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 28, via pátio principal, pátio 3, taxiways Kilo, Alfa e Golf. No ponto de espera da Golf, chama a torre em 118, 195, ajuste no 014. Autorizado o táxi, pátio principal, pátio 3, Kilo, Alfa e Golf, ponto de espera 118, 195, pátio 17. Visual com Embraer Azul à sua frente. Gente, o Xenebra 200, Embraer Azul irá ingressar no Pátio 3 para prosseguir com o táxi até a pista 28. Após a passagem do mesmo, ingressa via Juliet, portão 08. Apóstolo Azul, GPS, portão 8, Xenebra 200, obrigado. Comativo, 340. Autorizado para o 362. 1964, vai indo de via direita, proa 055 por 15 milhas, para evitar a formação. 055 por 15 milhas. Autorizado. Zero, acendo identificação e já no ponto dela. Mais 20 no ponto dela, desse. Posição para Bog, vigilância, 2780. Lá na prova 262, gol 864. 362. Autorizado. Já confere ponto cópia? Pronto. Gol no 556, autorizado para Galeão, via Upper November 857 Moussou, nível de voo 360. Decola da pista 28, após decolagem mantém pro até 2500 pés. Curva à esquerda e segue no perfil da El, Leda e Rumi. Aciona 5555 e o controle Salvador 119.8. 360 para Galeão, pela Upper November 857. Decola da pista 28, mantém a proa até 2500. Posso prosseguir na saída da El, Leda e Rumi. O transponder é o 5555, controle 198, gol 156. Ari para 5 mil pés, mas não, para o nível 130 inicialmente. Afirmo cotejamento correto, de forma que por solicitação do controle segue restrito ao nível 100, aguardando a liberação do mesmo. Sim, 100. Correto, 156, chame para puxar acionamento, portão 9. Centro 3, 191, chame o centro Recife, frequência 1251, caso negativo 1283. Mando na prova 363, Golo 864. É de forma estabilizada, 864. 015. Descida 2780. 2780. Desça para 5 mil pés, ajustando 014. 5014, 2787. Ajustado 207, trevada na área, decolagem 38, vento 2, 90 graus, 14 graus. Livre decolagem para 4207, obrigado. Uno 162, desça para o nível 180. Tem um tráfego agora na sua posição 12 horas. 5 milhas mantendo o nível 170, paciente. Partiu, descendo para o nível 180, tráfego ao mesmo sentido, mantendo o nível 170 à sua frente. Chame a torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 895, boa. 1162, é o controle? Prossiga. Sente do tráfego da frente? Isso, tem sentido. É 1162. Primativo. Salvador, 1-8-6-4. 1-5-5-6, na escuta? Prossiga. 1-5-5-6, sintonize 1-2-1-9 para teste do rádio, por gentileza. Sim. Parado, jogo, campo. Rádio, teto de 900 metros. Restrito nível 100 até 30 milhas, chame controle, 19.2, acabou o 10. Restrito 100 até 30 milhas, 19.8, conforme a carta. Obrigado. Olho Salvador, azul 4207, cruzando 1.710 na sua escuta. 4207, mantenha pronta a cruzar 2.510, após sobe via saída da IOL. Será pronta, 2.500 após via da 4207. Teste 962, autorizado até 160. Teste 162. Avistou com 800 pés, eu vou na 7, 1864. 1864, pouso autorizado, pista 28, vento 230 graus, 9 mais. Livre pouso na 28, gol na 864. Na 3304, na escuta. 4207, controle. 4207, a sua escuta. Vetor é para continuar a subida. Curva direita na curva 230. Limite é cruzar o nível 100. Está livre a ascensão nesta proa até o 340. Solo 219, 804. 209 na Tactical Índio, 3304. 240 agora, limite dessa proa 15 milhas. Limitando a 15 milhas na proa 240, com azul 4207. A dúvida é que você tem o nível 140. Uma dúvida indicada. Oi. Azul 4, azul 2780, inicia redução 210 mais. 210, sim. Gol no 162, foi na proa de Cari. Cari. Voa na proa de Cari, 162. Já tá na proa de Cari. Feedback em treinamento. Salível 4207, conseguiu a subida para o 340? Autorizado, 340, ascensão 4207 azul. Partiu, então subiu ao 340, 4207. 140, 162. Tente, 162. 3895, na escuta? Dan 3895, modifique a frequência do solo para 121.9. Grato. Vento 277. Tráfego superado, desça para o nível 030, 162. 030, 162. Crua 070, o 162. É só através do CAD para iniciar a formação. Na crua 070, autoriza a descida até o nível 130. 130, 162. Azul 4207, reassuma a navegação, voe na proa de Motiva. Azul 4207. Proa de Motiva, azul 4207. 2780, vetor para sequenciamento, curva direita e voe na proa 095. O limite é radial 1400 Salvador. Tente direita 095, limitado pela 40 Salvador 277. Desça para 3.000 pés, ajuste no 014. 3.014, 1.972. 2.780, tráfego à sua esquerda, 10 horas, 5 milhas, cruzando o nível 130 em descida até 3.000 pés. 2.780. 162 vai manter a Pula 70 para mais quantas milhas? Mais 5 milhas a gente faz a Pula CAD. A gente informe e fala na Pula de CAD. Salvador, bom dia, né? General Oceanero, descendo para 170209 para terra. Cliente, inicialmente desceu até o nível 170, Oceano 6356, a sua identificação. 1962, a sua identificação, passou o retorno para continuar a descida, voe na proa 055, limite 20 milhas. 1962. Mandar na proa 055, boa nota. Relativo. 962 está autorizado descida para o nível 0, pois não, 130. 130, boa nota. Apurando o CAD, eu vou no 62. Flight level. Retira Rumanha, São Paulo. 2014, autorizado, né? Autorizado, informe estabilizado. Azul 2780, cuja esquerda na proa 030, limite a rádio 105 do VR de Salvador. Gente, esquerda 03030, limitada pela 105 Salvador. Estamos 5.000 ainda, o 2780? Autorizado para 3.000 pés, 2780. Gente, 3.000, 2780. Chané 6356, passou o vetor para sequenciamento, até tráfego na sua posição 12 horas, 9 milhas, vai voar na proa 055, limitado por 20 milhas. 055, 20 milhas a presente, 6356. O Gol 1962, curva direita, voe na proa 090, limite a radial 160 de Salvador. Direita 090, limite 090, boa nota. Informativo. O 4207 passa para o centro. 4207 na proa de Montiva, cruzou o nível 200. Centro Recife, a frequência 1251-1283. Centro Recife, 251-1283. O Gol 962 é indicado. O 9300 vai reduzir para 2209 do Bucurante. O Oxanel 6350 de casa. 250. Pede. O 1962 está autorizado de descida até o nível 050. 050, boa nota. Isso aqui só para verificar se são funcionários da Intraero ou não. Como estou a sua cabeceira? Gente, duas pessoas próximas da cabeceira 28, é isso? É, duas pessoas aqui, estão próximas, caminhando aqui, próximo da guarita, estão caminhando aqui a cabeceira 28, ok? Vai poder verificar depois também, tá? Vai descer a lugar 3304. Gente, grato pela informação, 3304. 10 horas, 14 milhas, desça para 2000 pés, aguarde o vetor final para o ILS. Gente, descendo 2000, aguardando o vetor final do 77. Chané 6356, curva direita na proa 100, limite a radial 180 de Salvador. Direita 100, sobe pela 180 Salvador 63. 1962 indicada. 2809, boa 962. Gente, Chané 6356 indicada. Mantendo 2509. Gente. Salvador, bom dia. Delta 33. 3304, 1300, contando a flor. Então 3304, contato radar na decolagem, voe direto Elefa, sessão 360 livre. Direto Elefa 360, 304. Elefa, 962. 962, complete, aproximação para o Salvador, frequência 18, decimal 95, 62. 62 na Elefa, bom dia. Bom dia, continua a aproximação, ajuste no voo aeroporto. Reporte visual contábil, estimado de perto de entre 800 e 1000 pés. Vê o que está chovendo? Chove em campo, não chove, não é médio. 25, forma estabilizada. 3385, forma lá, obrigado. Esquerda por 070, o limite é 105 de Salvador. 070, limite é 105 de Salvador. 6356, desça para 050, 6356. Desça para 050, 6356. Tio 6356, tráfego que precede na mesma direção, 5, 10 milhas na sua frente. Muito bom dia, no 556 da Gol Visual com a aeronave na final, para a decolagem 28. Após o tráfego na curta linha, mantém pista 28. Após o tráfego na curta linha, mantém 28, bola 555. Libera a esquerda, 1211, mantém a Delta, aguarda o ingresso na Alfa, chamando o Sol. Delta e aguarda para ingresso na Alfa, agora não é o Delta. Estabilizou? Estabilizando agora, senhor. Sete aproximação tua, frequência 18, decimal 95. Pode é. Fala, bom dia, Gol, 162. 1556, confirmando a história da Elma, T 1530 mil de Salvador, livre decolagem, 210 graus, 1208. Livre decolagem, 1556, está certo da instrução. Alce Salvador, bom dia Azul 2780. 2780, continua a aproximação, pista 28, estimada de 1000 pés. 210 graus, 112 graus. 2780. É 356, não tem velocidade indicada? 250. Retorno para 2309, número 3, na aproximação. 2309, no 6356. Só 3304, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Boa. Bruno 962, desça para 3000 pés, ajuste no 094. 3104, 962. Chalé 6356, curva esquerda na proa 060, está limitado pela radial 130 do VL Salvador. Esquerda 060, limitado pela 130, 6356. Controle Salvador no 556 da Golden Fala na sua escuta. Bom, no 556, segue seu transponder, negativo contatado. Bom, no 556, acione 5555. É o que está acionado, 5555. Bom, no 556, contato radar, via saída da EL, submantenha nível de voo 360. Está restrito ao nível de voo 100 até 30 milhas do VR Salvador. Sente, está restrito uma centena até 30 milhas do VR Salvador, voo no 556, curvando à esquerda para o Edidael. Afirmativo, voo no 556. Azul 2780 estabilizado. Estou, 2780. 2780, fundo autorizado, pista 28, 210 graus, 10 graus. Livre bom 28, azul 2780. 356 reduza para 2209. Tráfego que o precede 11 horas, 12 milhas, como Nordeste, mantendo, passando 3000 pés para 2000 pés, banco 737-800. Centro do tráfego 356, curva esquerda na proa 035, está limitado pelo localizador. Esquerda 035, limitado pelo lock 6356. Bruno 556, está livre da restrição de uma centena, submantém a nível de voo 360. Sobe ao 360, 556. No solo 02, esquerda, mantenha eco, chamando o solo em 1211, aguarde ingresso na alta, corrigindo 1219. e aguarda na reta azul 2700. Fechando 6356, deixa para 3.007. 3.1635. 756, confirma o ajuste no 0.4? Afirmativo. Papatango Vitor, Kilo Delta, contato radar, passa a posição Conde, voando para interceptar a chegada e pitch, reforço para a descida. Ajuste 1-0 no 4. Passo para a chegada e pitch, reforço. Apresentado o local de Salvador, 1-900. Zona 962, completo final do procedimento, CMT Salvador, frequência 118, decimal 95. 1-8-9-5, aviador. Salvador, voo 962, final de 9 milhas, pista 2-8. Voo 556, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1. Fala 251. Abatendo Vitor Kilo Delta, desça para 4.000 pés, ajuste na 0.4. A 356 reduza para 1809. 1809, a 356. Localizador 6356. Meu nome é 356, agora transferência. Bora. Chanema 356, passa a posição ZAN, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1-1-8, decimal 95. 295, 356, obrigado. Bom pouso. Salvador, bom dia, 063, 58, são 4 milhas para o 5-0. 63, 5-6, continua a aproximação, reporte avistando. Pode estar no 63, 5-6. Formato S 700 pés, visibilidade 6 mil metros, pancadas de chuva na final da 2-8. Quilo Delta, teto agora de 600 pés, visibilidade 3.500, chuva forte. Delta, desça até o nível de voo 050. 050, vê até o Delta. 356, suba para 4 mil pés, curva direita na proa 360, mantenha essa proa por 9 milhas. Direita 360, 4 mil, 9 milhas, está presente, né? 356. 3895, sente, aguarde instruções. 3745, autorizado a decolar pista 28, 190 graus, 129. Iniciando 28, 3845, a linha mantém após companhia. A linha aí mantém, então 3845. Chanel 6356, curve à direita na proa 090, mantém essa proa por 17 milhas. Direita 090, mantém a proa por 17 milhas, 6356. O Chanel 6356, a tua informa que o teto é de 200 pés, visibilidade 3 mil metros e chuva forte sobre o campo. Confirme, irá prosseguir para o pouso ou irá aguardar melhoras do campo? É, o Torreão 6356 solicita a espera. É, vetoração ou externa na posição, vamos averiguar com os outros campos alternados, ok? Ciente. O Chanel 6356 inicialmente faça espera na posição e pitch. Ciente, pitch a 4000, 6356. Capitão Vitor Kilo Delta, confiou as condições? Afirmativo, senhorita. É possível fazer uma espera em pitch? Autorizado fazer espera na posição e pitch no nível de voo 050. Capitão Vitor Kilo Delta, ajuste na 014. Informo que um Airbus 318 irá fazer espera na posição e pitch a 4 mil pés. Afirmativo, vou fazer espera na pitch a 5 mil pés, ou pitch a Kilo Delta. The departure morning, climb 3745. The 3745, the departure climb to level 360. Climb 360, when student make a turn left, the departure climb 3745. Então 3895, decolagem autorizada, pista 28, 200 graus, 12 graus. Externo está 3895. Azul 2725, contato radar a 66 milhas, nordeste de Salvador, voando para interceptar a chegada de pitch, reposto para a descida. Ajuste na 014. Possibilidade de voar direto e pitch? Mantenha amplo, informo que tenho duas aeronaves fazendo espera na posição e pitch devido às condições meteorológicas. Controle Salvador, tá 3895 decolado, mantendo o eixo de transfer. 13895, via saída da El, submantém o nível de voo 340, está restrito a nível de voo 100 até 30 milhas do VR Salvador. Gente, pode provar esquerda, está presente? 13895. Após 2500, autorizado da El, então 13895. Vamos continuar restrito a 2500, voo da El, restrito após a 10.000 até 30, conforme a carta da 13895. Gente. O Xanem é 35 mil controle. Na frente, quanto é para cima? De fogo. De chuva. Visibilidade de 4 mil metros. Ah, foi bloqueado o controle, pode reconfirmar? Ok. Sua transmissão foi bloqueada, pode reconfirmar o Xanem é 35 mil metros? Ah, afirmativo. A torre informou o centro de 1000 pés. Visibilidade de 4 mil metros e que também não chove no momento. E não chove no momento, compreendi. Então, ok. Estou sendo impedido, né? No momento e solicitando então reiniciar a próxima vez. Autorizado, forma estabilizada na final, descida para 2 mil pés. 1014-904 é o ajuste. Pista molhada. Gente, 2 mil pés, 004, só parar estabilizado. Vai ter que fazer um 180 aqui para retornar para a próxima vez. Afirmativo. Obrigado. Só rodou o vento aqui no Delta, eu mantenho a espera em pitch? Afirmativo, só uma espera em pitch, inicialmente. Afirmativo. On level 140, level intersection, climb flight level 360, now at the center. Request 125.1, is enable 1283. Vehicle heavy day, jump to 745. 251-1283. Vehicle, have a good day, jump to 745. That's why I have an extension. Sério, só pra confirmar o CNM 356 é o número 1, tá bom? Afirmativo. Excelente, obrigado. Tá retornando a sua gente. Fica achando aí no finalzinho. Excelente, tá? Então, o problema é se ajustar e informar estabilizado no final. Comarada, é 350. Cidade descida 2725 da Azul. 2725, desça para o nível 260. Posição. Nível 060. 060, 2725, muito grato. Livre ascensão nível 340 sem restrição. Qual é a 340, livre ascensão, só 3895.